Irmãos, eu não sei se vocês viram essa semana das notícias ou na internet, na TV. Foi orado, né, pelo país lá, pela Síria, no Oriente Médio. Não sei se você viu aquelas imagens do local onde foi lançada aquela arma química e as pessoas nas ruas morrendo, tendo convulsões, crianças, idosos, até asfixia total e gente lá tentando salvar, lavando as pessoas na rua. Que terrível isso, né? Infelizmente, essa é a realidade do mundo onde nós vivemos hoje. Eu estava meditando nessas questões de morte, de vida, e eu acredito que você, que é bem parecido comigo, deve ser curioso. E eu gosto muito de pesquisar as coisas. Eu fui no Google e digitei, encontrei umas estatísticas da ONU, de números a respeito disso que eu estou falando, de natalidade, de morte. Na pesquisa que eu achei, indicava que aproximadamente 211 mil pessoas nascem por dia no mundo. Só na Índia, são 33 partos por minuto. Eles vão passar a China daqui a pouco. E nascem, então, em média, 108 pessoas no mundo por minuto. É muita gente. Nesse exato minuto que a gente está falando aqui, pessoas estão nascendo. Mas a estatística também morre, que à medida que pessoas nascem, 102 pessoas morrem por minuto também. O título da mensagem que eu tenho para compartilhar hoje é Vivo ou Morto? Meditando nessas coisas, sobre morte e vida, eu me lembrei do texto que fala na Bíblia que passam os céus e a terra, mas a tua palavra vai permanecer para sempre. Eu lembrei também de quando Pedro respondeu para Jesus: para onde iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, eu não sei se você já parou para pensar nisso. Quando eu e você abrimos a nossa Bíblia, são palavras de vida eterna falando conosco. É a própria voz de Deus, o Eterno, o Autor da vida, falando comigo e contigo. No sábado, nos jovens, a gente tem compartilhado sobre os 500 anos da Reforma. E eu entendo que é um motivo de grande alegria nós comemorarmos isso. Não é uma comemoração exclusiva só da Igreja Luterana, nossos irmãos. Porque foi um marco, não é um marco só da história da igreja, porque a igreja já existia há muito tempo, mas é um marco de 500 anos que marcaram a história da igreja, onde o povo de Deus, a igreja, retornou para a verdade, retornou para essas palavras de vida eterna. Irmãos, hoje não é diferente. Hoje isso se faz urgente, que eu e você, corpo de Cristo, igreja amada do Senhor, voltemos para essa Bíblia, para essa verdade, para essas palavras de vida eterna. Então eu te convido a abrir a tua Bíblia comigo no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. E em reverência à palavra de Deus, eu te convido a se pôr de pé. Colossenses 3, louvado seja Deus, você lê comigo do 1 ao 4, todo mundo aí? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Eu te convido a fechar os teus olhos para a gente orar mais uma vez, em concordância com o que o pastor Levi já orou. Pai amado, nós te louvamos pela tua palavra que é viva e eficaz. pelo privilégio que nós temos, pelo livre acesso que temos, Senhor Deus, dessa palavra em nossas mãos, palavras que falam ao nosso coração, que geram transformação nas nossas vidas, que tiram as escamas dos nossos olhos e muitas vezes o véu dos nossos corações endurecidos. Pai, Tu és bem-vindo nesse lugar, Santo Espírito de Deus, o Consolador, aquele que testifica das coisas eternas no nosso espírito, Pai. Abençoa a Tua palavra, Deus, é o que nós Te pedimos, para que nós sejamos tocados, confrontados e confortados com essa verdade, em o nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Glória a Deus. Mas a gente continua, nós vamos ler até o 17. Viu como eu sou bonzinho? Podia ter deixado vocês de pé até o final. Mas vamos ler sentado, de boas. Acompanha comigo, a partir do 5, então. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem e com seus feitos. 10. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. O 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Esse aqui eu amo demais, o 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Maravilhoso esse texto. Maravilhoso. Então, é uma carta do apóstolo Paulo para os irmãos da igreja de Colosso. Essa carta foi escrita 60 anos depois de Cristo por Paulo e por Timóteo, que era o seu discípulo amado, a quem ele muitas vezes chamou de filho. Paulo e Timóteo escreveram essa carta. Uma carta com algumas advertências para aquela igreja. Advertências porque naquela época muitos falsos ensinamentos surgiram de homens, os gnósticos, e muitas falsas doutrinas no meio da religião também. E hoje não é diferente. Essa carta é atual, essa palavra é viva e eficaz. Mas foi uma carta também de incentivo para esses irmãos que tinham nascido de novo, que receberam a Cristo como seu Senhor, para eles permanecerem nessa nova natureza de vida, nessa nova realidade, nessa nova verdade. Eles que morreram com o Senhor e que tinham suas vidas guardadas em Cristo Jesus, aguardando até o dia da ressurreição. E é uma advertência, um incentivo para mim e para você, meu irmão. Então eles escreveram a carta, entregaram nas mãos de Epáfras. Olha que nome bonito. Naquela época não tinha e-mail, não sei se você sabe, nem WhatsApp. Então eles escreviam cartas e o Epáfras era tipo um e-mail, botava a carta embaixo do braço e levou para os irmãos. Então fica aí a dica de três nomes, você que pensa em batizar o seu filho, ou Paulo, ou Timóteo, ou Epáfras. Eu nem vou dizer qual que é o mais bonito, né? Aleluia. Esse era o contexto, irmãos. Mas essa palavra, então, ela fala de estarmos vivos no Senhor e de que nós estávamos mortos. A própria Bíblia fala que nós estávamos, o próprio Paulo fala, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, se eu e você estamos vivos, é porque morremos na cruz com Cristo Jesus. Só que falar de morte não é um assunto agradável, a gente não gosta. É chato, é triste, como dizem os mais novos, é cabreiro, brother. Falar de morte. Até porque eu e você, nós nascemos para a eternidade. Eu lembro uma vez que eu e a Sheila, nós, de recém-casados, assim, casazinho bonitinho, novinho, coisa mais linda, nós alugamos um apartamento lá no centro da cidade, era maior do que o que a gente morava antes, e a gente estava super feliz. Não tinha nem móveis, mas a gente estava feliz. E daí tinha a ajudante, né, a diarista e tal, e a gente foi falar para ela, olha só, que legal, que bênção, o que tu achou do apartamento? Ela disse, não gostei. Por quê? Ela me pegou, vem cá, tinha um quarto, e ela olhou, olha essa janela aqui, dá para a cidade dos pés juntos, dá vista para o cemitério, ela não gostou. Então a morte não é um assunto agradável, a gente não gosta de falar dessas coisas. Mas para o crente, o cristão, o Filho de Deus, que morreu com ele na cruz, a morte nada mais é do que um gatilho que nos lança nos braços do Pai da eternidade. Nós temos que encarar esses assuntos. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Mortos na cruz de Cristo. Quando nós morremos juntamente com Ele, nós estamos juntados com Ele simbolicamente, colados com Ele, participando da obra de Cristo Jesus. É disso que o batismo fala, você sabe, quando nós emergimos, é como se estivéssemos morrendo para o mundo e renascendo em Cristo Jesus. Essa tem que ser a nossa realidade de vida. O texto diz, façam morrer a natureza terrena, tudo que pertence à natureza terrena. A gente evita tanto falar de morte, irmãos, que no meio da igreja, hoje, pouca gente fala de pecado. Algumas pessoas vêm falar conosco, ah, sabe, eu tenho um erro, aconteceu um problema, sabe? Ah, eu tenho uma dificuldade. Irmão, fala que tu tem um pecado e confessa. É tão urgente nós voltarmos para a verdade da palavra de Deus que muitos têm pregado hoje coisas que não procedem de Deus. Quer ver uma novidadezinha que vai surgir logo, logo, daqui uns dias? Ela tem um nome. Ela veio num formato de livro e agora vem o filme, que se chama A Cabana. E tem muito crente batendo palma para esse filme. Irmãos, na época que esse livro foi lançado, nós fomos alertados, alguns vão lembrar, de púlpito, que esse livro contém heresias, mentiras e blasfêmias, e agora os americanos aplaudem esse filme. Hollywood produziu uma história que desfaz do nosso Deus. Deus não é aquele que é exposto nesse filme. Esse filme beira o espiritismo. Fica ligado, irmão. E outra grande mentira, farsa, que tem pregado para mim e para ti, meu irmão, é que nós não somos mais pecadores. Nós não estamos mais em pecado. Nós que fomos salvos por Cristo, justificados na cruz do Calvário, vivemos em santidade. Mas alguém aqui não pecou hoje? Alguém aqui não teve algum pensamento besta? Alguém aqui não falou bobagem? Nós pisamos na bola todos os dias. Não é mais a nossa natureza, irmãos. Mas é um tropeço no caminho, é um lapso. Porque a Bíblia nos chama ao arrependimento. O próprio Paulo disse que dos pecadores eu sou o principal. O que sobra para mim e para ti. E ele também disse, o bem que eu quero não faço. O mal que não quero, isso eu faço. Essa é a nossa natureza. Então nós temos que matar essas coisas da nossa natureza terrena todo o santo dia. Só a palavra nos limpa. Só a palavra traz a verdade. A Bíblia é a revelação de Deus, mas revela o caráter de Cristo Jesus, de Deus, mas revela quem nós somos também. Amém? Glória a Deus. Então, o que nós devemos matar? Olha comigo lá o verso 5. O que nós devemos matar? A imoralidade sexual, a impureza, a paixão da carne, os desejos maus, a ganância que é a idolatria. Olha lá no 8. A ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente. E o 9 fala da mentira. Quanto a mim, eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual fui crucificado, o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6, 14. Essa tem que ser a nossa realidade de vida. Crucificados para o mundo. Amém? Aleluia. É importante nós nomearmos os nossos pecados. Pecado confessado é pecado perdoado. E o maior milagre que pode acontecer é quando um pecador abandona os seus pecados. Quando ele muda de vida. Quando ele muda de natureza. Esse é o maior milagre. Muitas igrejas têm se enchido de pessoas que buscam o milagre de Deus e não olham para o grande milagre que já foi feito na cruz do Calvário. Eu lembro que uma vez, meditando nessas coisas, eu estava saindo do Angelone de carro e já contornando a Praça do Estudante, tinha uma fila imensa, muitos carros. Aí eu observei que lá na ponta da fila tinha um carro puxando, segurando aquela fila. Aí eu peguei na oportunidade, quando entrei na rua Joinville, dei a seta e fui cortar assim, eu fui meter a mão na buzina e proferi algumas palavras de bênção. Quando eu olhei, era uma irmã aqui da igreja, glória a Deus, aleluia. Abençoada. Ela estava de manhã, não se preocupe. Sabe? Então, quando a gente está firmado nessa palavra, a nossa natureza vai mudando. Até nesses pequenos pecados nós vamos sendo transformados. Mas nas coisas grandes também tem que aparecer. A gente não tem que ocultar. Tem uma frase que diz: aquilo que você não domina, domina você. O salário do pecado é a morte, a gente sabe disso. Mas Jesus, sobre ele estava o castigo que nos trouxe a paz. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Tem uma história na Bíblia que eu acho maravilhosa. Você conhece. Está no livro de 2 Reis, capítulo 5. A história de Naamã. Não precisa abrir lá. Você conhece do Naamã, que era um forte general de guerra, formoso, forte, respeitado por todos, com a sua armadura reluzente, com as suas batalhas vencidas, até que chegou um dia em que ele tinha lepra. Por baixo daquela roupa de herói havia pecado. Você sabe a história, então a menina falou do profeta, ele foi até Eliseu, e Eliseu disse: vai naquela água suja e te lava. Uma vez? Não, 7 vezes. Na rua, um herói, mas em casa, pecador, doente. Ele não tinha, de repente, a oportunidade mais de abraçar a esposa, de pegar os filhos no colo. Então, a história conta que ele se humilhou, ele relutou, mas ele se humilhou e entendeu o caminho da graça até a água da purificação. Ele se expôs publicamente. Aqueles que viam ele como um herói, começaram a ver ele como um doente. Para o judeu, você sabe, o peso que era de um leproso era considerado um amaldiçoado. Então é preciso, meu irmão, que eu e você, a gente venha expor os nossos pecados, confessar os pecados. A Bíblia fala disso. É um grande privilégio nós rasgarmos as nossas vestes diante de Deus, nomeando, sabe? Porque não é só aquela oração: Senhor, perdoa meus pecados, amém. Perdoa isso. Perdoa aquilo. O Senhor me conhece. Eu tenho errado aqui, eu tenho errado ali. Muda o meu caráter, Deus. Amém? E quando a gente faz isso, nós podemos fazer como o apóstolo Paulo, que tinha uma confissão de fé, que está registrada lá em Gálatas 2, 20, que diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se esse versículo não está marcado na tua Bíblia, irmão, Aproveita. Então, se estamos vivos, é porque morremos com Cristo. Se estamos vivos, é porque a nossa vida está guardada no Senhor. Nós acabamos de ler. A nossa vida não nos pertence mais. Eu não sou mais o Senhor da minha vida, Jesus é. E não tem lugar melhor para guardar a nossa vida, senão nas mãos do autor da vida, do eterno. E isso fala daqueles que pertencem a ele, estão guardados até o dia da ressurreição, da nossa ressurreição. O texto começa lá no 1. Se, portanto, se, pastor Levi gosta muito desse se, portanto, se fostes ressuscitados, a ressurreição é a base da fé cristã. É a base da nossa esperança. Você lembra que o profeta Eliseu ressuscitou o filho da sunamita? Que Jesus ressuscitou a Lázaro, acho que é uma das histórias mais conhecidas, ressuscitou a filha de Jairo, e também outros que a Bíblia não nomeia, mas muitos foram ressurretos. No dia da crucificação, quando o Senhor expirou, quando o Senhor entregou o seu espírito, a Bíblia diz que os mortos levantaram. Isso é uma menção no dia da volta de Cristo, quando o Filho do Homem pisar novamente nessa terra, os mortos vão levantar. E aqueles que entendem isso, não vivem mais como mortos nos seus delitos, vivem como aqueles que foram vivificados, que aguardam ansiosamente pela volta do amado. Só que eu não sei, meu irmão, você já parou para pensar que essas pessoas que ressuscitaram, vamos lá, Lázaro ressuscitou, teve uma segunda vida, tipo videogame, né? Plup! Mas ele voltou a morrer, a filha de Jairo morreu também. Todas as pessoas que a Bíblia relata que ressuscitaram tiveram uma segunda vida, mas não estão mais entre nós. Jesus foi o único e o primeiro que morreu, que ressuscitou e vive eternamente e vem nos buscar. Será que isso não é motivo de alegria? Pode dar um amém mais alto, pode dar um glória a Deus mais alto. Aleluia! Só Ele. Tem muito crente que vive a vida com Deus só da crucificação, mas esquece do túmulo vazio. A crucificação, a morte de Cristo na cruz, veio para a nossa salvação, veio para a nossa justificação, mas é na ressurreição, nessa expectativa do Deus vivo, que vem a qualquer momento como ladrão, que eu e você temos que andar em santidade. Santificação. Tem mais de Deus. Aqui do lado tem gente comemorando o Cristo que morreu. Mas não aguarda. Não tem expectativa de que Ele vai voltar. Aleluia. Então, se de fato nós fomos ressuscitados, a gente entende dessas coisas. E o texto prossegue falando de que aqueles que foram ressuscitados com Cristo são revestidos do novo homem. Novidade de vida. Ele se vestiu de pecado para nos revestir de santidade. Ele vestiu a nossa roupa, as nossas vestes de vergonha, para nos tornar mais alvos do que a neve, limpos, aceitáveis diante de Deus. Aleluia. E nisso, o Pai é glorificado no Filho, quando nós andamos em santidade. Não existe outro jeito de tentar agradar a Deus. É quando nós refletimos o caráter de Cristo. E Ele é santo, santo, santo. Abandonando os pecados, nomeando os pecados. Vivendo em novidade de vida. Caminhando em direção ao autor e consumador da nossa fé. Crendo em Cristo Jesus de todo o nosso coração. Quando a Bíblia diz, aprendi isso com o pastor Aloysio, o crer no original fala de estar colado, tipo um adesivo. Está junto com Ele. É como a gente fala, os jovens, estamos juntos. Entendeu? Revestidos. O verso 11 diz que Ele, Cristo, é tudo em todos. Com Jesus, as diferenças desaparecem, as qualidades aparecem, a compreensão e o perdão têm êxito nas nossas vidas, o amor une a todos e a paz e a gratidão passam a dominar os nossos corações. A vida se torna exemplo para outros. É para isso que nós somos chamados. Essa é a novidade de vida. Eu te convido a abrir a tua Bíblia, deixa marcado esse texto, mas abre lá comigo em 1 Coríntios 15. Você lê comigo do 53 até o 58. Aleluia. 1 Coríntios 15, 53 a 58, diz assim. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Essa é para marcar na Bíblia também, irmãos. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Glória a Deus. Aleluia. Então, se estamos vivos, é porque nós fomos revestidos de santidade. É porque vivemos novidade de vida. Não mais debaixo das roupas do primeiro Adão. Agora debaixo do segundo Adão, que é o perfeito, que é Cristo Jesus, o incomparável, o inigualável, o único. E quando eu leio revestido, não é simplesmente botar uma roupa, irmãos. Pensa comigo, o que reveste é uma pele, é uma segunda pele. É profundo isso. É uma natureza nova. Aleluia. Então, se estamos vivos, é porque estamos juntos, diz o texto. Estamos juntos com Cristo em Deus. Ele é o nosso Senhor. Essa é a vida, estarmos com Ele. É importante a gente meditar nessas coisas. A palavra traz muito esclarecimento para mim e para ti. Tem gente que fala assim, ó. Minha casa é minha vida. Meu emprego é minha vida. Eu vou fazer um negócio da minha vida. A minha empresa é a minha vida. Meus filhos são a minha vida, a minha esposa, meu ministério é a minha vida. O texto nos mostra com todas as letras e bem claro que Cristo Jesus é a vida. Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a... Eu tenho um amigo que nos anos 90, ele tinha uma noiva. Eles iam casar, é óbvio, né? Mas essa noiva morreu de câncer. E a noiva era a vida dele. A partir do momento que ela faleceu, já se passaram muitos anos, ele nunca conseguiu firmar um casamento, nunca conseguiu constituir uma família de fato, porque a vida dele morreu naquela pessoa. Muita gente vem e me pergunta, ah, dá teu testemunho e tal, não gosto de ficar falando de mim, né? É mais legal te falar de Jesus. Então eu achei uma estratégia e eu vou te dar uma dica quando alguém perguntar isso para ti. Eu digo assim, ó, antes de Jesus, eu me amava demais. Eu era amante de mim mesmo, apaixonado. Depois de Jesus, tudo mudou. Eu passei a amar o autor e consumador da minha fé, o autor da vida, o meu amado. Eu sou do meu amado e ele é meu. Esse é o grande segredo. Nós deixarmos de nos amarmos para amarmos ao Senhor. De todo o nosso coração. Novidade de vida. Eu fui um filho que não foi muito legal na minha adolescência, depois juventude. E glória a Deus que mudou isso. Na primeira oportunidade que eu comecei a trabalhar e ganhar minha grana, eu passei a desonrar meu pai e minha mãe. Eu ganhei o mundo, eu só aparecia em casa. Aquela típica história, para comer e para dormir. Chegava sexta, eu já sumia, era balada forte, era vida louca. Meus pais nem sabiam, naquela época não tinha celular, né? Não vou entregar minha idade aqui. Mas eles não sabiam onde é que eu estava, e nem se eu ia voltar para casa, nem o que eu estava fumando, o que eu estava bebendo, o que eu estava fazendo, com quem eu estava. E eu era tão loque, tão canalha, que eu cheguei a faltar em festa de aniversário que a minha mãe preparou para mim. E olha que não era festa surpresa, eu sabia da festa. Então eu ia para casa para comer e para dormir. Eu me arrependo porque eu perdi os últimos anos de vida do meu pai. Eu perdi muitas oportunidades de sentar à mesa com meu pai um pouco mais e conversar com ele e ouvir das histórias dele. Eu perdi muito tempo de dar uns últimos abraços do meu pai, sabe? Eu perdi de crescer mais na intimidade com meu pai. Infelizmente, muitos de nós têm vindo para a igreja para comer da palavra de Deus só no domingo. Alguns até dormem no meio do sermão. E durante a semana, perdem a oportunidade de ter intimidade com o pai. De ouvir a voz do papai, de sentir o perfume, sabe? Irmãos, não tem vida com Deus se nós não temos vida de oração. Vale a pena pagar o preço de joelhos dobrados diante de Deus. Aqui é o culto de celebração, nós extravasamos daquilo que temos desfrutado da presença de Deus na semana, irmãos. Eu não sei se tu já parou para pensar. A Bíblia é muito simples, a gente que complica as coisas. Eu estava meditando nessas coisas e eu entendo que Jesus, ele, enquanto esteve na terra, ele se relacionou com três tipos de pessoas. Ele circulou entre três estilos de vida. Ele teve relacionamento com os religiosos da época, ele teve relacionamento com a multidão e ele teve relacionamento com os discípulos. Qual desses três nós somos? Os discípulos permaneceram. Os discípulos foram até o fim. Os discípulos desfrutaram da intimidade, cresceram na comunhão e na fé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E, por exemplo, se infelizmente, não vai acontecer, mas se infelizmente na semana nós fôssemos ao médico e viesse uma notícia. Você tem uma semana de vida. O que será que a gente ia fazer? Será que eu ia pensar, pô, vou curtir tudo que eu não curti, que eu não aproveitei dessa vida ainda. Vou fazer tal coisa, vou viajar, sei lá. Vou aproveitar a vida. Uma vez alguém falou que o curtir a vida é muito perigoso. Porque se a gente olha a palavra no dicionário, curtir é encurtar. Ou será que recebendo uma notícia dessa, como o ano passado o pastor Russell Shedd, com 80 e poucos anos de idade, falou que o câncer, a doença dele, era para a glória de Deus, porque isso aproximava ele mais do Senhor? Será que nós íamos nos voltar para a família, falar do amor de Deus para quantas pessoas fosse possível nessa semana? Compartilhar, porque é para isso que nós somos chamados, para falar do amor que temos vivido, da vida que recebemos. Não espera chegar na idade avançada, irmão, você que tem menos idade. O tempo é hoje de viver a intensidade de vida na presença do Pai. Vida de oração, de leitura da palavra, é nisso que nós somos fortalecidos. Para quando nós chegarmos na eternidade, não for um lugar estranho. Porque nós já ouvimos falar, nós já sentimos o toque. É urgente. O Senhor está às portas e bate, Ele volta em breve. Quanto tempo perdido. Quanto tempo faz, meu irmão, que a gente não tem chorado os pecados diante de Deus, nomeando eles e vivendo em arrependimento. Quanto tempo faz, meu irmão? Quantos de nós aqui já leu a Bíblia pelo menos uma vez na vida? Palavras de vida eterna. Quantos de nós tem dedicado tempo? Quanto tempo perdido, irmãos? Nós fomos chamados para um relacionamento e não uma religião. Cristo é a nossa vida. Então a vida não é viver em função de alguém, viver em função de um trabalho, de uma pessoa, de atividades, de cargo, de título. Quem governa o nosso viver? O que é a vida? Cristo é a vida. Já no Gênesis, a gente vê que o Senhor deu o sopro de vida para Adão. E o apóstolo Tiago vem nos dizer que a vida é como uma neblina, passa rápido. Isso aqui é só o Matrix, não é vida de verdade, irmãos. Comparado com a eternidade, isso aqui não é nada. Nós vivemos aqui, isso aqui é o laboratório do amor. Cristo é a nossa vida. Então Jesus, Ele veio para abrir o caminho da vida, Ele veio para mostrar o proceder da vida, e Ele veio em pessoa, Deus, para tornar possível essa vida para nós. O viver é Cristo e morrer é lucro. O apóstolo também fala dessas coisas. E o jeito de viver é uma vida de renúncia e de obediência. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não vivo mais eu. Daqui uns dias a gente vai comemorar a Páscoa. E você sabe a história. A Páscoa simboliza a passagem. A passagem da libertação, da condenação para a graça, da morte para a vida. E o nosso Deus é perfeito. Jesus ressuscitou. A Páscoa simboliza a ressurreição. Eu ouso dizer que nós devíamos comemorar ou na mesma intensidade do Natal a Páscoa, ou se não mais intensamente ainda. Porque se temos vida, é porque Ele ressuscitou e está vivo. Aleluia. Então nós somos chamados para viver em novidade de vida. E o jeito de viver é o amor. Ali no verso 14 fala também, é muito conhecido, é lindo isso, que o amor é o vínculo da perfeição. Aleluia. O amor é o vínculo da perfeição. Quando nós amamos o Senhor, nós crescemos, nós, os santos de Deus, crescemos numa profunda compaixão, crescemos numa profunda bondade, crescemos em mansidão. Isso é difícil. Em paciência. O amor é o vínculo da perfeição. E nisso tudo o Senhor é perfeitamente glorificado. Ele é amor, Ele é a vida e Ele é amor. A Bíblia diz que nisso serão conhecidos os discípulos que se amam uns aos outros. Nós somos chamados para amar. O amor é o maior poder, a maior força. Deus é amor. Nós somos criados pelo amor, porque Ele nos amou primeiro, para amarmos uns aos outros, porque nós amamos o Senhor. Para isso que nós somos chamados. Que amor é esse? O mundo vem de um amor fajuto para mim e para ti também. Mas o amor de Jesus é o amor ágape, que não poupou esforços, que entregou tudo e o melhor que tinha. Aleluia. O verso 15 diz que nós somos chamados para viver em comunhão com Deus. É a prática do corpo de Cristo. Então a verdadeira vida, a conversão, a verdadeira vida, é quando nós desejamos mais as coisas dos céus do que a da terra. Tem uma frase do Spurgeon que eu gosto muito. Lucas está na tela lá. Que diz assim: quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçaremos. Quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos dessa terra nós vamos cobiçar. Isso é uma grande verdade, é importante. Então, quando nós nascemos de novo, vivemos uma novidade de vida, nós mortificamos a nossa natureza terrena, nós somos revestidos de Cristo, despidos do velho homem, revestidos do novo. E nós somos também cheios do Espírito Santo de Deus. Lê comigo 16, aquele que eu gosto. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E o 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aleluia. Então o Verbo veio e habitou em nós. A palavra, o Verbo, sabe? É isso que tem que forrar, encher os nossos corações. A palavra viva e eficaz, o Verbo. A Bíblia não é só um livro. A Bíblia é a mente de Deus. É a revelação. Fala dos atributos de Deus, fala do Cristo, de Gênesis, Apocalipse. A Bíblia fala a respeito de um homem, e o nome dele é Jesus Cristo, e ele é Deus. Os nossos corações têm que estar cheios dessa palavra. Aquela passagem em que Jesus conversava com a samaritana, é muito legal também, eu gosto. Quando ele fala que é chegado o dia, esse dia é hoje, em que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ela fala antes, ah, mas uns dizem que tem que adorar ali, no monte, assim, na cidade e tal, sabe? Adorar a Deus em espírito, é nas coisas espirituais, é quando a gente vem na igreja, quando a gente ora na concordância, na comunhão, quando nós participamos de vigília, das 24 horas de oração, sabe? Quando a gente celebra o Senhor em unidade. Mas em verdade, é quando ninguém está vendo. É no nosso dia a dia. É em secreto. Em verdade mesmo. É no íntimo. É uma vida de adoração. Uma vida rendida aos pés do Senhor. Amém? Então, recapitulando. Se estamos vivos de fato, é porque morremos com Cristo na cruz. É porque a nossa vida está guardada no Senhor. E é porque a nossa vida pertence ao Senhor, nós pertencemos a Ele. Na cruz, Jesus mudou a nossa história, mas na ressurreição, Ele mudou a nossa identidade. Não vivo mais eu. Então, eu estava meditando nessas coisas. Qual é a marca de um verdadeiro cristão? Alguns podem pensar que é a fé, que são os sinais, prodígios e maravilhas que seguem aqueles que creem. A gente pensa num monte de coisa. Mas eu falei que eu gosto de simplificar. Eu entendo que a marca de um verdadeiro cristão é ter saudade de casa e ter saudade do papai. Tem o Salmo 73, 25, de Asaf, que diz: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. Isso tem que arder nos nossos corações. A quem tenho eu, senão a ti? Na terra, senão a ti, nos céus. E na terra, nada mais desejo do que estar junto a ti. Esse tem que ser o clamor das nossas vidas. Então, a gente estava morto. E o Senhor nos chama para uma vida, e uma vida de intensidade com Ele, uma novidade de vida. Sabe, se hoje, exatamente no dia de hoje, de 2017, eu estou bem parecido com quem eu era um ano atrás, se eu continuo fazendo as mesmas coisas, algo está errado na minha vida. Porque se nós andamos em novidade de vida e caminhamos para mais perto do Senhor, nós temos que ser mais parecidos com Ele à medida que caminhamos. Amém? Aleluia. Jesus é vida abundante. Nós precisamos buscar dessas coisas da vida, das palavras de vida eterna, para que o nosso caráter seja transformado no caráter de Cristo. Glória a Deus. Queria chamar o pessoal do louvor. Aleluia. Eu tenho pedido algo para o Senhor em oração. Eu vou te dar uma dica. Busca do Senhor que Ele tem mais. Eu tenho pedido para Ele, Senhor, me batiza com fogo. O batismo da água nos é o símbolo da salvação. Nos limpa, nos dá vestes novas. É o passaporte para a nova vida, não é? Mas o batismo com o fogo do Espírito. Só o fogo queima os nossos pecados. Só o fogo nos purifica. Só a presença de Deus. Quanto mais nós buscamos, eu não estou falando de mistério aqui. O fogo do Espírito Santo, o avivamento, acontece nas nossas vidas quando a palavra de Deus se une ao Espírito Santo. Nós temos que buscar dessas coisas. Se essa palavra é verdade para mim e para ti, meu irmão, chega de perder tempo. Se essa vida aqui é passageira, porque nós estamos olhando para as coisas que brilham ainda? É só um piscar de olhos. Quantos de nós aqui já perdeu alguém amado? Alguns estão na glória, outros não. Nós não sabemos o dia de amanhã. Quantas crianças têm morrido? Essa vida não é nada. Te coloca de pé no teu lugar, por favor. Eles vão ministrar uma canção. Enquanto eles tocam, você medita no que vai ser cantado. Mas eu quero deixar algumas perguntas para nós aqui. Olha para mim aqui um pouquinho, não dispersa. O que nos impede de viver para Jesus? É o medo da morte? É a falta de fé? É a dificuldade de comunhão, de vida, de oração com Deus? O que tem nos impedido? A graça venceu o pecado, irmãos. E o amor venceu a morte na cruz por mim e por ti.